Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam bem-vindos ao aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio, como olá, dizemos malta. Todas as semanas. Carlos, olá. Estás bom, Hugo? Sejas bem-vindo tu também. Obrigado. Sejam bem-vindos todos. Os sejam que estão todos dentro muito deste bem-vindos. Os que estão os dentro, os que estão fora. Os não é? Que estão cá dentro do estúdio e os que estão aí desse lado. Dentro do... não sei se será os dentro em casa fora ouvir, dos espectadores, bem, tiverem, não interessa. Onde estiverem. Muito obrigado por estarem desse lado e vamos então para os 28 minutos mais verdes da rádio. Esta semana, mais uma vez, sem Laura. Mas... tem sido muito difícil conciliarmos os nossos, nossos três horários. Story of the life of verbal warming. É algo desse género, sim. Sim, é um bocado... acontece. São coisas que acontecem. A Laura está a passar num período de trabalho, tese mais intenso, e tudo mais, mais intenso. E é perfeitamente natural. Que essas mas... coisas aconteçam, mas não se preocupem porque ela está sempre connosco. Sim, e as soon as possible voltará ao estúdio da Rádio Zero para fazer o programa connosco. Muito bem, esta semana temos então, temos basicamente, isto podia ser aquático. É, isto é um programa um bocado sobre água. Vai um bocadinho, na água. Vai praticamente... Se bem vamos... que não vamos falar em barragens, mas pronto. Agora já está a falar. Não, dei só a dica. Ah, sim, mas, não, não, mas por acaso não vamos falar em barragens, a não ser que a conversa vá aí ter. Vamos meter uma represa nisso e vamos avançar. Para... Exatamente. Carlos, queres começar tu? Posso começar, eu não há problema. Então vamos a isso. Eu esta semana resolvi trazer duas notícias, algo agridoce. Sim, vou começar pelo agrio, Hugo, não te preocupes. Está bem, ok, vou deixar, eu fico assim mais descansado. Vou deixar o doce para o fim, que é para... Sim, é para acabarmos em boa. Para acabarmos bem o programa. Então, o agri. Ora bem, vamos ao Agri. Notícia do Público de 27 de junho que diz o seguinte: o estado das albufeiras é preocupante, mas a Rábida recebe nota positiva. Isto é assim, o título que dou-vos uns. Ou seja, o estado é mau, mas pronto, a Rábida está lá um no caso, sítio. Mas há um caso de sucesso, há um caso bom em Portugal, digamos assim, que é a zona da Rábida, que tem um programa que está a conseguir sensibilizar e proteger um bocadinho os danos que são feitos no habitat. Sim. Através da pressão humana, mas já okay, lá iremos, já okay. Lá iremos. Estou só a dar o lamiré. De acordo com os dados da revista Life Natureza, de junho, o estado de conservação das albufeiras nacionais é desfavorável mau. Isto é uma definição deles, desfavorável mau. Desfavorável mau. À semelhança de França e da Grécia. As principais justificações apontadas para esta classificação, não é, que foi atribuída às nossas albufeiras, são a poluição das águas, especialmente águas superficiais, não é, albufeiras. Passa a redundância, mas pronto, é importante passarmos isto. E a sua alteração química. Portanto... a poluição da água, especialmente superficiais, e a alteração química das mesmas, para okay. termos recebido esta classificação para os nossos recursos hídricos. Mesmo assim, houve quem tivesse ficado pior na fotografia, não é? Só para dar aqui o... Claro, claro. Nós estamos mal, mas calma. Calma, mas não somos calma. Os piores. Somos os piores. Carrega Portugal. Houve quem tivesse ficado pior na fotografia, por assim dizer, que é o que eu estava a dizer. Foi o caso da Espanha e de Malta, aos quais foi atribuída uma classificação desfavorável e inadequada. Mas quantos níveis de desfavorável existe? Afinal? Vamos ficar aqui, vamos ficar assim, que é para não... Alto desfavorável mal, eles ficaram ainda desfavorável pior. Inadequado. Inadequado. Portanto... mesmo péssimo. Há aquelas albufeiras que estão em má qualidade e aquelas sim. que estão inadequadas mesmo. Aquelas que são uma vergonha para a humanidade. Basicamente. No outro extremo, temos a Itália com uma classificação favorável. Portanto, no outro extremo da classificação, temos um país como a Itália. Ok. Que é um país que eu, se calhar, até assim, à primeira vista, não atribuía, não identificava como um país que fosse assim, o ex-libris da proteção de albufeiras ou assim, mas por outro lado temos coisas como o Lago Como e outros lagos muito famosos na Itália que são grandes atrações turísticas e eu acredito que os italianos tenham uma grande preocupação em manter sim, eu sou sincero, não faço o bom ideia. Estado, não é? Não, estou agora a fazer brainstorming, estou agora a pensar o que eu sinceramente não conheço muito a política italiana, por assim dizer, em termos de proteção ambiental e emissões e tudo mais, sou muito sincero. Mas a Itália tem uma costa gigantesca. Exato. A Itália, mais um bocadinho, era uma ilha, não é? Está ali a fazer italiana, fronteira, não é? Aquilo quase que era, mas tem praticamente a bota, faz toda a costa, tem bastante costa, por sim, isso, sim. Se não protegerem essa zona, não, tem aquelas sabes coisas... Sabes quem é que nos pode falar muito bem disto? Sei, é uma pessoa que regressou esta semana a Portugal. Pronto, muito bem. Fica aqui a notícia em primeira mão. É? Que não, poderá não ainda sabia. Fazer-nos uma visita durante esta... Não sabia, durante, visita surpresa. Até ao final desta temporada. Atenção, fazendo um spot, Este é o último mês de aquecimento verbal. Este é o último mês de aquecimento verbal. A sétima temporada está a chegar ao fim. Em agosto também nós vamos a banhos. E depois regressaremos em setembro, mas... Aproveita banhos, bem quem vai a banhos, quem não vai, sim, a banhos, quem não vai a banhos, trabalha. Pois, quem tiver que trabalhar, trabalha. Quem não tiver que trabalhar, passa umas férias. Vai umas férias. Vai férias. Pode constatar o estado das nossas albufeiras. Quem trabalha também pode aproveitar o fim de semana. É verdade. Pronto. E tem aproveitado. Toma. Tem aproveitado muito bem. Bem, como eu estava a dizer, as principais ameaças a estes ecossistemas costeiros são identificadas pelas programações, as atividades humanas associadas à crescente densidade populacional. Isto é, a densidade populacional tem vindo a sofrer um grave aumento, não é? Daí, consequentemente disso, vêm as atividades humanas, não é? Uhum, claro, pois é. Visto que aproximadamente 73% dos habitats da costa europeia se encontram num estado considerado mau ou inadequado. Cá está, a mesma classificação. Portanto, 73% dos habitats da costa europeia se encontram num estado considerado mau ou inadequado. Portanto, veja, bem mais de metade. Atualmente estima-se que 4 em cada 10 europeus, são coisas que nós, eu e tu, que se calhar já sabemos, mas o público em geral pode não saber, não ter noção bem deste... destes índices. Atualmente estima-se que 4 em cada 10 europeus não viva mais de 50 km da costa e as suas áreas costeiras, não é? Uhum. Continuam a ser um dos destinos principais de férias e de eleição para muitas pessoas. Isto okay. é algo que se comprova facilmente no verão, não é? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Com as alterações climáticas, prevê-se que a prevenção das albufeiras, dos estuários, das salinas, das zonas dunares, dos recifes, por exemplo, se torne ainda mais difícil. Portanto, muito mais importância deve ser dada à proteção destes recursos tão importantes para qualquer ecossistema. Uhum. Por isso, é essencial que o desenvolvimento económico não ponha em causa, não é, a proteção ambiental dos ecossistemas, diz Humberto Rosa, diretor da Capital Natureza, do Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia. Enganei. Suíça. É porque o nome era grande. É a Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia. Okay. Ok. E a pessoa que eu citei foi Humberto Rosa. Ok. Podem investigar. Como eu tinha dito, nem tudo é mau. Nem tudo é mau porque temos um caso de sucesso que é o Parque Marinho Luís Saldanha, na Arrábida. É a gota no oceano. É a gota no oceano. Ou na alfeira. É a gota na alfeira. Padum-tes. Exato. Eu gostei, mas pronto. Nas últimas décadas tem sido um dos ecossistemas mais afetados, não é? Para esta ação humana devido ao desenvolvimento urbano costeiro, à pesca excessiva, à poluição, pronto, todos estes fatores da ação humana que eu falei há bocadinho. Exato. Mas o atividades e ações como o projeto Biomares, neste caso, iniciado em 2007, têm contribuído para preservar o solo marinho, que também é muito importante para contribuir à preservação do habitat, das espécies, toda esta flora e fauna aqui presente, tem conseguido fazer grandes avanços. Tem conseguido sensibilizar, tem conseguido entrar em contacto com alguns pescadores, sensibilizar para não usarem esta técnica, usarem outras, ou pescarem mais naquela zona para terem noção de que aquilo... Terem noção do impacto que as suas atividades têm naquela zona. Exatamente. É muito, passa muito por aí, Hugo. Para vos fazer aqui uma explicação muito rápida, que eu também não sabia, este programa Life Natureza, é um programa comunitário, ou seja, é um programa que financia projetos dedicados ao ambiente, à conservação da natureza, ao combate às alterações climáticas. E está muito em voga com as metas estratégicas para a Europa do 2020, de 2020. Pronto. E esta avaliação destes índices que foram feitos foi feita por este programa Life Natureza. Podem procurar também, investigarem um bocadinho como eu fiz. Muito bem, eu acho que se temos um bom exemplo, que é o exemplo da Arrábida, agora é uma questão de fazer copy-paste. Bem, eu infelizmente não é assim tão fácil, mas é uma questão não de fazer copy-paste. Não venhas com piadas, de programação para então, mim. Não é programação, é fazer o copy-paste, é a regra universal. É replicar, se a equipa ganha que não se mexe, quase, não é? Exatamente. Obviamente que isto é dito, eu digo isto de uma maneira muito generalista, porque... Todas as albufeiras espalhadas por todo o país não vão de ser iguais à albufeira da Arrábida. Claro, sim, não, claro, é? Sim. Não é como às vezes nós vemos, nós temos muito hábito, nós e pronto, o ser humano tem muito hábito de ver uma coisa que funciona muito bem num país e vai replicar exatamente igual para o seu país. E isso nem sempre dá resultado, porque no país tem umas condições que são X, mas no nosso temos umas condições que são Y. E por isso, se um dá ali exatamente igual, tem que sofrer alterações para aqui funcionar da mesma maneira. Ora, nem mais. E acho que deve ser por aí. E pá, albufeiras, nós temos tantas. cada vez mais, por outras razões, que tu até já disseste hoje aqui. Não sei do que falas. Mas acho que temos, como tudo, é a preservação do ecossistema, temos que lutar para que as coisas melhorem e que fiquem num melhor aspecto. Bottom line, há apoios financeiros. Portanto, então pronto! Há apoios financeiros da Comissão Europeia, portanto, quem estiver verdadeiramente interessado nisto e quem quiser fazer movimento para a frente com isto, é uma questão de procurar e de procurar essa ajuda, de incentivar também, porque parte um bocadinho de nós, não é fazer isto. Muito bem. Bom, dos rios, das albufeiras vamos até aos rios. Por aí fora, não é? Sim. Das albufeiras vamos até aos rios e eu tenho um estudo. Antes de mais, vou fazer aqui um alerta à navegação. Nem tinha chegado aí. Super nem tinha chegado aí. Super atento. Por isso, a próxima notícia é um bocado, pode ser um bocado sensível, pode ter muita estupidez. É só estupidez, não é preconceito, não é nada de especial. É só, mesmo só estupidez. Pronto, fica a dica. Um estudo conclui que um quinto dos peixes de rio do sexo masculino são, entre aspas, transexuais, por causa de produtos químicos da pílula anticoncepcional que são encaminhados pelos esgotos. De modo geral, assim muito de cima, nós já tínhamos tocado neste tema de os produtos que o ser humano está a usar estão a ir cada vez mais para os meios naturais, não é? Sim. Aliás, isto é um assunto que tudo o que seja os meios naturais e o estado das águas, ainda a semana passada falámos daquilo que existia nas águas da Antártida. Exatamente. E eu até estava um bocado reticente em repetir um bocado o tema nesta emissão logo passado, mas achei faz sentido. Achei o assunto peculiar. No seguimento, não é, Hugo? Estamos a falar de peixes que exibem traços diferentes e alguns até já produzem ovos. E estamos a falar de animais que vivem naquele habitat, não sofreram, e a única alteração que sofreram foi por causa, lá está, da qualidade das águas. De introdução da qualidade da água com estes compostos que estás a falar. Com estes compostos que eu estou a falar e mais alguns que eu vou falar mais à frente. Mas continuamos a falar dos peixes. Por isso, uns já produzem ovos, outros reduziram a qualidade do esperma e exibem um comportamento menos agressivo e competitivo, o que os torna menos propensos à reprodução. Os produtos químicos que estão na causa destes efeitos incluem os compostos da pílula, como eu já disse, alguns agentes de limpeza, plásticos e cosméticos. O professor Charles Tyler, da Universidade de Exeter, responsável pelo estudo, defende que este estudo mostra que o impacto destes compostos químicos na saúde dos peixes é muito maior do que o que se pensava. Por isso eles foram estudar isto e não estavam à espera que o impacto fosse assim tão grande. Tiram resultados tão evidentes que seja um impacto muito grande. Os testes mostraram que 20% dos peixes de água doce masculinos apresentavam características femininas. 20%. E descobriu ainda mais de 200 produtos químicos presentes nos esgotos e que estão a alterar o comportamento natural do peixe. Além daqueles que eu já referi, temos ainda alguns componentes de medicamentos antidepressivos que reduzem a cor natural de algumas espécies, afetando a maneira como eles reagem aos predadores, como já tinha tido a oportunidade de dizer lá mais em cima. Portanto, estamos a falar de peixes que estão no seu habitat, estão no seu meio natural, sossegadinhos da vida deles e que, provavelmente sem perceberem muito bem como, começam a sofrer então estas alterações, estes comportamentos diferentes daquilo que seria de esperar. E eu acho o mais importante nisto é como é que alguns componentes que, pronto, a notícia não refere, se o estudo refere, a concentração dos mesmos nas águas para que este tipo de alterações se verifique. O boiling point, não é? A partir daquele ponto, o peixe começa a demonstrar comportamentos diferentes do sexo original. A notícia que eu vi, que foi no The Telegraph, na versão online, não fala se o estudo também refere este pormenor, mas é provável que o refira, porque se eles forem identificar os compostos, devem saber a percentagem dos mesmos. E tem a percentagem de população afetada, exatamente, portanto, devem ter isso lá. Agora, não deixa de ser extremamente curioso como é que estas coisas, que para nós é perfeitamente normal, não é? Porque, seja o que for, vai pelo cano abaixo, vai pelo esgoto, muitas delas são tratadas, mas mesmo as que são tratadas, nunca saem, e nós sabemos, nunca saem 100% purificadas, da ETA, porque são compostos muito e mesmo resistentes. As ETAs não estão preparadas para tratar aqueles compostos específicos, não exatamente, é? Exatamente. E não há como eliminar, mesmo, a menos que seja um processo especificamente para eliminar estes compostos, ou até mesmo aqueles que falámos a semana passada na questão das águas da Antártida, não tens hipótese de eliminar isso para antes de ir para o meio receptor, antes de ir para o aquífero, seja qual for, água superficial, subterrânea, o que seja, whatever. E aí é que está o problema, é que nós estamos a lançar isto no meio natural que não está preparado nem normalmente recebe estas quantidades, estas concentrações destes compostos, não é? E temos aqui um exemplo prático, muito concreto, de como é que isto pode afetar a vida. Pois é, eu fiquei bastante surpreendido porque não estava à espera que o impacto de alguns componentes pudesse ser tão extremo, tão levado ao limite. Estamos a falar de um peixe macho que começa a produzir ovos. Ou seja, isto até eu não conheço. Aliás, primeiro, a notícia não especifica espécies de peixe. Só fala em peixes machos a ter comportamentos femininos. Isto agora punha um bocado tudo em causa de se é que faz sentido uma espécie, como é que é o órgão reprodutivo do peixe macho, se é possível que ele seja alterado de uma forma para que ele comece a produzir ovos. Exato. No caso humano, seria impossível. Mas aparentemente nestas espécies que foram estudadas, não é? Pois, achei bastante curioso um bocado por causa disso, porque uma coisa é dizer que tem a pele mais escura, é menos agressivo, menos competitivo, tem comportamentos que o podem afetar na concorrência e na reprodução. Outra coisa é dizer que um peixe mais começou a produzir ovos. Não é que isto estamos a falar de peixe, não vamos meter aqui outros assuntos à mistura. Eu também sei que o tema é um bocado sensível nos tempos que vivemos hoje em dia, mas é uma alteração. Pode ser uma alteração de tal forma. Podes ver isto dessa forma. Podes ver este estudo, podes ver esta notícia dessa forma, não é? Que tens aqui um caso concreto em que compostos químicos produzidos pelo homem conseguem ter este impacto na vida destes peixes. Sim. Por exemplo, tens aqui um exemplo concreto de que como estes compostos conseguem afetar. Se fazem isto aos peixes, pode extrapolar para outra coisa qualquer. Não pode. Não interessa. Mas o estudo para mim é válido neste sentido, que foi possível demonstrar o que estes compostos conseguem fazer naquelas condições, àquela espécie que permite ter estes dois comportamentos no mesmo indivíduo. Acho que isso aí o estudo está muito bem conseguido, no sentido de permite claramente evidenciar isto, percebes o que eu estou a dizer? Sim. E pronto, olha, era isto que eu vos tinha para vos contar. Achei bastante curioso. Sim. Levantou-me várias questões. Se ficarem com alguma questão, mandem-nos um mail, se descobrirem mais informações sobre estes estudos, porque iam ser apresentados mais uns quantos. aquecimentoverbo@gmail.com ou no nosso Facebook, mandem-nos uma mensagem, um comentário, o que seja, e nós, se soubermos, respondemos. Se não soubermos, olha, vamos pesquisar e depois logo vemos. E depois entramos em contato com vocês. O que é que podemos responder? Carlos. Vamos ao doce? Vamos ao doce. A primeira parte agritua, não é? Tivemos uma parte assim estranha. Não deixa de ser uma notícia estranha. Peculiar meu. E agora vamos então para a parte doce. A parte doce não é nada demais. É simplesmente eu senti que já não estava a trazer há muitas semanas assim uma boa iniciativa, uma boa notícia assim. Algo que nos fizesse acreditar de novo na humanidade e nas boas ações. pronto, e foi algo desse género. Outra notícia é um pouco mais informação, se assim quiserem. É do Observador, do dia 5 de 6. Muito rapidamente. Foi retirada cerca de meia tonelada de lixo da Ria de Aveiro. Na Mortosa, por cerca de 40 voluntários. Essa notícia pode ser vista por dois lados. Então. Epá, ainda bem. Brutal. Uma tonelada de lixo retirada da Ria de Aveiro. Meia tonelada de lixo retirado da Ria de Aveiro. Ótimo. Sim. Agora, o que é que estava meia tonelada de lixo a fazer na Ria de Aveiro? Vamos focar na primeira parte, tu disseste, Hugo. Vamos focar na primeira parte. Porquê que... Continua. Quantidade essa que foi inferior à registada em anos anteriores, afirmou o vice-presidente da Câmara, Januário Cunha, que participou então nesta operação de limpeza, não é? Isto é importante. Pronto. Esta foi a 13ª edição da Operação Margem Limpa, que ocorreu na freguesia de Brunheiro. Se eu estou a dizer isto bem, Brunheiro, exato. A referir ainda que foi uma atividade que normalmente envolve várias entidades, neste caso envolve o agrupamento de escuteiros 190 da Mortosa e jovens utentes da Quinta do Pinheiro, uma residência autónoma gerida pela Santa Casa de Misericórdia, ali na freguesia. Ótimo, pronto. Ainda bem. Mas é, eu estava a pensar é como é incrível que há sempre ok, que era como tu estavas a dizer. Vamos focar na primeira parte em que foi retirada a meia tonelada. O doce temos do também, doce. Temos o também, doce tem agri também. Temos também a parte em que o Presidente da Câmara diz que foi retirado, o Vice-Presidente, foi retirado menos quantidade do que no ano anterior, ou seja, o que leva a crer que o ano anterior havia muito mais e que este ano já não há menos. Estava uma sensibilização, mudança de comportamento. Exatamente, sim. E tal, mas, epá, meia tonelada de lixo na Ria da Aveiro. Isto foi só numa margem. Depois eu estive a investigar isto, não queria interromper, mas só para situar as pessoas, isto foi só numa margem. Esta freguesia, acho que é só numa margem da Ria da Aveiro. Ok, estão a perceber? Pois, ainda por cima. Pronto. O que é que faz tanto lixo na Ria? Mas, bem, quer dizer, é assim, não sei... não quero agora aqui dizer que as pessoas dessa freguesia de Aveiro andam a tirar lixo para a ria. A questão não passa bem por aí, mas... Sabemos que os comentos... Pois! Que as coisas são diferentes, pois, não é? Tipo, eu sei. Até pode vir do mar, até pode vir de outras freguesias, pode vir de outros locais. Nós sabemos que a capacidade transportadora da água é... É pá, brutal, mas mesmo assim acho mas... muito. Sim. Acho muito por uma zona que até usa a zona de Aveiro tem bastante essa fama e até faz um bocado de seu postal de visita, por assim dizer. Uhum. Seu postal. A zona da Ria e toda essa parte, chamemos entre aspas, aquática, que Aveiro tem. E acho demasiado. Meia tonelada. E ainda por cima, o ano passado, pois visto, foi retirado mais ainda. Foi retirado mais, claro. E meia tonelada, pá, é muito. É muito. Eu, por acaso, não quero, neste sentido, desvalorizar de todo o papel e o e esforço atividade, claro. Dos 40, foram 40? 40, cerca de 40 voluntários. Dos 40 voluntários que tiraram tempo à sua vida ou àquilo que tinham para fazer, porque lá está, são voluntários, para limpar a ria e provavelmente para tornar as coisas com um aspecto muito mais agradável à paisagem, por assim dizer. Mas acho muito. Não quero isto dizer que... Eu não quero dizer que queria que eles tirassem pouco. Menos. Ou melhor, queria, mas era sinal que ainda havia... Percebo, não havia tanto isso. É um bocado... Estou a lembrar daquela notícia que... Até acho que fui eu que falei. Daquele holandês que no caminho para o trabalho andava a recolher... Sim, foste tu. Eu não tenho noção de quanto é que... Lembras-te da quantidade aí? Não. Sinceramente, agora se não... Se era muito, não se era lembro. Pouco. Mas acho que foi qualquer coisa ainda. Foi um tempo... Não, foi eu fui buscar um isto agora para quê? Para tentar comparar agora com esta quantidade, estás a perceber? Mas, epá, mas eu não me lembro. Eu também não estou... Porque foi durante algum tempo, não é? E ele ainda juntou bastante uma tonelada. Não, eu tenho uma tonelada na cabeça, mas acho que é epá, muito. Não tenho ideia. Eu sei do que é que estás a falar, mas as quantidades não me dizem eu nada. E agora também muito, não vou atirar esse tipo de... relações, sim. Sim, não vou fazer essa comparação. Mas já agora, aproveitar para enaltecer o trabalho dos 40 voluntários e de todos os outros grupos de voluntários, porque, felizmente ou infelizmente, há cada vez mais grupos de voluntários que vão para as praias, vão para as rias, vão para os rios limpar, retirar o lixo e cada vez retiram sempre grandes quantidades de voltadas. Sim, sim. Eu digo a parte do felizmente e o infelizmente, porque é um trabalho louvável. E é uma preocupação bastante louvável, porque há cada vez mais lixo. Continua a haver muito lixo e muito plástico nas costeiras, nas praias, nas zonas costeiras, onde quiserem. For. Ainda há bocado falámos sobre isso. Associada à água. Infelizmente, porque alguém tem que fazer, porque há pessoa... Pronto. Porque existe esse lixo. Exatamente, porque existe esse lixo. E nós até já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui um momento de um desses grupos, que é a Brigada do Mar, que faz esse trabalho muitas vezes nas praias ou da Costa Vicentina, normalmente nas zonas que não são, que estão um bocado mais afastadas ou difícil acesso ao público, porque é onde muitas vezes vão parar as coisas mais caricatas, porque é o mar que as traz. Traz, exatamente. Já foi há algum tempo, mas um dia destes haveremos de voltar a entrevistar. Temos também recordar-vos ou dar-vos a conhecer que existe uma associação portuguesa contra o lixo marinho, ou para o lixo marinho, agora sinceramente, que é a APLM, que foi criada, se não me engano, há 2 anos. Estou um bocado perdido nas datas, mas acho que um ano, 2 anos. APLM, que também tem várias iniciativas e tem vários estudos, várias campanhas sobre lixo marinho, neste caso, lixo marinho. E claro, nós aqui já falámos muitas vezes daquela ilha do lixo que anda ali alguns no Pacífico. Eu posso Plástico, qualquer coisa. Plastic garbage patch, acho eu. Isso agora fez-me lembrar uma coisa. Eu esta semana vi uma publicação qualquer, não tenho a certeza se foi na NASA, mas acho que foi. Agora não quero estar. Foi NASA ou foi Google? Uma modelação muito gira, dos oceanos, principais oceanos, portanto, o Atlântico, o Pacífico e o Índico. Se tu libertares plástico no oceano, para onde é que esse plástico vai? Olha, muito fixe. Isso é muito fixe. Portanto, investiguem, malta, senão eu fico aqui feita que eu vou encontrar isso, vou tentar procurar isso e vou tentar partilhar no Facebook. Pronto. Eu vou tentar procurar isso outra vez e tentar encontrar. Mas aproveitando a onda do lixo, faço a redundância. Lembrar-vos que está então a decorrer a campanha do Plastic Free July, que nós falámos dela na emissão passada e que vai decorrer durante todo o mês de julho. Por isso é só irem ao site plasticfreejuly.org para saberem como é que podem se associar à campanha. E de resto, antes de acabarmos a emissão desta semana, que estamos mesmo no fim, queria só vos deixar algumas dicas de notícias. Portanto, no dia 3 de julho assinalou-se, lá está, o Dia Internacional Sem Plásticos. Sentido, e algumas organizações, eu de momento só me estou a recordar, acho que foi a Quercus e a Zero, comunicaram ou puseram nos seus sites os comunicados relativos àquilo que eles esperam relativamente ao fim do plástico ou à diminuição do plástico no planeta. Dizer-vos que a Índia voltou a bater o recorde de plantação de árvores num dia. Uhul. Já tinha acontecido ano passado e eles este ano voltaram a trabalhar nisso. Bora e bateram novamente o recorde, que já era deles, mas é de uma região diferente, sim, da sim. Índia. Bom. Artigo do New York Times que faz o balanço dos primeiros 4 meses de Scott Pruitt à frente da EPA nos Estados Unidos, que não é nada de agradável. Nós já partilhámos este artigo no nosso Facebook. Vão investigar, malta. Procurem em facebook.com/aquecimento-verbo. Carlos, chegou ao fim do nosso tempo. Chegou ao fim do nosso tempo, por isso o aquecimento verbal. Os avisos do costume. Passa na Rádio Utopia às 10 da manhã e na Rádio Ideias às 2 da tarde, ao sábado. Rádio Utopia e Rádio Ideias ao sábado. Na Rádio Zero passa às 6:30 da tarde, aos domingos. As repetições são na Rádio Utopia e na Rádio Ideias, são à quarta-feira, na Rádio Utopia à 1 da tarde e na Rádio Ideias às 2 da tarde. Na Rádio Zero é às 10 da manhã, à terça-feira. Aquecimentoverbal.blogspot.com é o nosso blog e aquecimentoverbo@gmail.com é o nosso mail. Por isso já sabem. Está feito. Daqui está feito. Tenham uma boa semana. Até para a semana, pessoal.